E aí, galera, bate bola rápido aqui, é o Kaique, e sabe que todo relacionamento bom começa tomando uma bela xícara de café, não é verdade? E aí, pessoal, aqui é a Liv Cat e vou falar para vocês que eu passei a semana inteira tentando pensar numa frase, mas como eu sou do milênio passado, a minha memória já está fraquejando. Ah, essa foi boa. Então, galera, vocês estão ouvindo aqui umas vozes diferentes aqui no Mileniados, né? Mas não se assuste, tá? Aqui é a iniciativa da Podosfera Unida. Aqui na Podosfera Unida tem um grande e gigantesco de proporções cósmicas com diversos podcasts. Então, cada um vai visitando um podcast do outro e assim vai indo, através de um sorteio, para disseminar aqui os podcasts. Ok? Fazer ficar cada vez mais popular a podosfera. Então aqui você vai conhecer dois novos podcasts no mínimo, e outros podcasts por aí irão conhecer também o Mileniados, ok? Alô, alô, Planeta Terra chamando. Alô, alô, Planeta Terra chamando. Diretamente do milênio passado. Esse é o Mileniados, onde tudo pode acontecer. E acontece, hein? E hoje vamos falar sobre alguns relacionamentos nos desenhos animados, nas séries, nas novelas e na literatura. Tudo isso trazendo aqui para nossa realidade, discutindo sobre o que nos ajudou no nosso desenvolvimento como pessoas, o que mudou, o que foi ruim, o que foi bom, aonde que erramos, sempre erramos em algum lugar. E assim vai indo, ok? E hoje, começando aqui para deixar, né, bem nostálgico, sobre esse relacionamento da Patty Maionese e do Doug. O que você lembra, querida Liv Cat, sobre esse relacionamento da Patty Maionese e do Doug? Cara, eu lembro que esse relacionamento era a friendzone da minha adolescência. Não só da adolescência, como da infância. Passou muito tempo na televisão em forma de reprise e depois comprado pela Disney, ganhou novos episódios. E o Doug, pra quem não sabe, o Doug é um adolescente e o desenho conta a história dele e dos amigos e da mente muito imaginativa que ele tem. E cada episódio é ele contando uma situação que se passou pro diário dele. Então todo dia ele vai lá, escreve no diário e conta a história de determinada situação. E o grande crush da vida do Doug é a Patty Maionese. Só que o Doug nunca fala pra Patty que ele gosta dela. É aquela friendzone clássica, né? São bem amigos e tudo mais. Há uma atração, mas ninguém confessa, né? Ninguém confessa, fica daquele jeito, né? Pra falar a verdade, agora eu penso se isso é realmente uma friendzone, porque a definição de friendzone, pelo menos pra mim, é quando um quer e o outro só quer amizade. E aqui na relação do Doug com a Patty, dá a impressão que os dois querem, só que tem vergonha de falar. É aquele romancezinho infantil, bonitinho, assim, sabe? Eu gosto de você, mas eu tenho medo de te falar porque talvez você não goste de mim. Olha, na verdade, sabe o que me parece? É agora o momento de desabafar, entendeu? Porque recentemente saiu uma entrevista com o autor, né, do desenho, é o Jim Jenkins, né? O próprio nome dele já parece o nome de desenho animado, né? Mas o Jim Jenkins disse que todas as aventuras do Doug no desenho são bem pessoais, porque ele se inspirou muito na vida dele mesmo para escrever essas histórias. E ele disse que a história dele com a Patty Maionese da vida dele termina da seguinte maneira: depois de alguns anos eles se reencontram e ela apresenta o marido dela para ele. É assim que é o negócio. E ele fica lá todo decepcionado. Para mim é isso que é uma friendzone, entendeu? Também. Eu já passei por isso. Parece que ó, eu tô querendo, olha, eu tô aqui, não tô meio assim de falar, de dar aquele passo. E aí, aquela crush, digamos, né, para usar os termos da juventude, também tá ali dando aqueles indícios, né? Ah, eu acho que eu quero, talvez eu queira. E aí você acha, beleza, agora eu vou dar aquele passo, agora vai. Aí quando você chega na hora, ela tá lá apresentando o namorado dela pra você, sabe? É esse tipo de decepção. É a friendzone pra mim, clássica, é desse jeito. Você acha que vai dar certo, chega na hora, você bate com a cara no muro. Cara, mas aí eu acho que é uma coisa assim, too late, sabe? Você demorou demais. Ah, porque, ó, talvez seja isso. Por exemplo, se o Doug é inspirado no autor, a relação da Paty e do Doug começa na escola, digamos assim, no fundamental, e depois passa pro colegial. Vamos supor que essa menina casou depois que o colegial acabou. Uhum. Cara, olha quantos anos ele teve pra chegar e falar, eu gosto de você, e ele não fez isso. Isso é verdade. Entendeu? Então, tipo assim, ele não foi rejeitado, ele simplesmente nunca se declarou. tem isso também. Mas tá aí uma coisa que eu acho que todo mundo já passou em algum momento da vida também, né? Esse tipo de relacionamento. Seja desse jeito também, de tipo, passou muito tempo pra você chegar lá e falar, ou da própria rejeição. Eu acho que todo mundo já passou em diferentes graus, talvez, já passou por esse tipo de situação. E eu acho positivo, porque desde cedo já te ensina a lidar com as frustrações, porque a vida, na verdade, ela é um boleto atrás do outro, né? Então, são muitas frustrações por aí. Se você não aprende a lidar com essas frustrações, como é que fica, né? Depois você vai virar um adulto mimado, né? Que tá reclamando porque o boleto tá vencendo, né? E assim vai indo. Eu acho poderoso isso. Eu acho isso interessante. E assim, já é diferente de uma relação, por exemplo, de traquinagens, né? Como é essa relação de cumplicidade entre o Timão e Pumba, né? Tá aí dois personagens que é difícil você achar alguém que não goste deles, né? São personagens muito carismáticos e eles estão juntos sempre ensinando essa questão da Hakuna Matata, né? Você viveu muito na Hakuna Matata também, Liv? Ou mais ou menos? Cara, quando eu era criança, Hakuna Matata era tudo pra mim. É lindo viver. É muito bom. É, ficar a semana inteira assistindo TV Cruz pra ver animação do Timão e Pumba. Interessante é que quando a gente é criança, a gente se divertia muito. Assim, do ponto de vista infantil, Timão e Pumba, uhum, era muito divertido. Porque você tinha sempre uma situação de alguma coisa que dá errado e gera uma situação cômica. Do ponto de vista adulto, você tem uma relação de uma amizade que, ao mesmo tempo, é uma amizade estranha. Por quê? Porque o Timão, na verdade, ele tá sempre tentando se aproveitar do Pumba. E, ao mesmo tempo, ele é muito dependente do Pumba, né? Uhum. O Timão é sempre o esperto, o malandro, quer fazer alguma coisa errada. Uhum. E o Pumba tá ali. Não faz isso. Tal. Aí ele começa a fazer as coisas erradas, joga pra cima do Pumba, e o Pumba ainda tem que resolver a situação. Que é mais ou menos como é na vida real. Quem não tem o amigo malandro que sempre se mete em rascada, um irmão, muitas vezes um irmão de sangue, que sempre se mete em uma e depois vem te pedir um emprestado no fim do mês. ou aquele amigo assim que aprontou todas e depois deixa pra você limpar a barra dele com a namorada, sendo que você falou pra ele, não faz isso, cara, isso vai dar merda, cara. É bem isso. E a relação do Timão e Pumba é isso aí. Só que sempre com aquela comicidade, aquele lado ingênuo do Pumba, né? É verdade. E você vê assim que o Pumba, ele é sempre retratado como ingênuo. Só que ele não é burro. Você vê que muitas vezes ele aparece ouvindo música clássica, citando alguma coisa de literatura e tal. Ele tem uma certa sabedoria oculta. Sim, ele tem isso. E eu acho engraçado porque nessa relação também, né? Tipo, tem o malandro e tem aquele que tem que se virar pra livrar a cara dos dois, né? E é engraçado que você tem que aquela pessoa com quem tem esse tipo de relação, às vezes você é quem tá tirando a cara dos dois, ou você é o malandro aí desse relacionamento. Mas o engraçado que eu acho é que sempre os papéis vão mudando também, né? Tem aquele momento que aquele que é o malandrão vai ter que livrar a cara dos dois e vice-versa. Eu acho isso muito, muito legal. E principalmente naqueles momentos em que você tá jogando bola, alguém acerta um vidro, alguém tem que levar a culpa. É nesses momentos de Timão e Pumba, não cola falar para os pais que Hakuna Matata. Não rola falar isso, né? Então... Não. Sempre rola alguma coisa. Mas me diga uma coisa, cara livre. Você era mais um Timão ou você era mais um Pumba na sua infância, na sua adolescência, hein? Cara, eu era muito mais o Pumba. Eu sempre tentava livrar a cara dos outros. Eu sempre era parte do projeto de alguém, mas nunca era a mente maligna por trás do projeto. Olha só. E eu vou te falar, apesar do meu rosto aqui centrado, né, da minha voz calmante, eu era um mais Timão, viu? Eu era mais desse jeito. eu aprontava. Eu aprontava. Fazer o quê, né? Todo mundo teve tempos sombrios, né? Mas... E quem que te livrava? Aí variava, viu? Às vezes era um primo, às vezes aquele amigo da rua, às vezes variava. O que funcionava sempre ao meu favor é que eu vendia aquele papel de bom moço para as mães desses meus respectivos pumbas, entendeu? Uhum. Então, a bronca era menor, mas... Eu era aquele que botava a culpa no outro, viu? Eu confesso. Não repito isso em casa, crianças... Oxe, que porra é essa aqui? Ciana, Marina, cadê vocês? O que que tá acontecendo aqui? Quem é esse povo aqui no Milenhados? Ah, é o Podosfera Unida. Agora, adentrando o campo familiar, daquele jeito um pouco mais profundo, temos aqui Dragon Ball aqui pra gente discutir, tá? Porque temos aqui duas famílias que elas têm esse contraponto, né? Porque temos Goku e a Chichi, né? Chichi, Xixi, do jeito que você quiser falar, é melhor falar Chichi, né? Do que falar Xixi, né? E o Goku e sua esposa e seus filhos, eles têm uma relação que é mais ou menos o seguinte, tá? Tentando resumir aqui, perdoem fãs de Dragon Ball. O Goku é muito viciado em luta, ele é muito viciado em treino. Então ele tá o tempo todo estar lutando com alguém, treinando em algum lugar diferente pra se tornar o homem mais forte do mundo. Que nem aquele episódio de Dragon Ball Z, né? E ele e a Chichi, no Dragon Ball Classic, eles se tornaram noivos ainda crianças. Olha só que coisa aleatória. Porque o Goku, ele queria uma esposa porque ele queria que alguém cozinhasse pra ele. Olha só. Os animes já trazendo um exemplo de machismo, né? Né? E a Chichi, ela já queria só queria realmente um relacionamento com alguém com quem ela se agradasse. Mas ela era apressada, ela queria casar logo. Mas aí... eles foram adiando esse casamento até eles estarem um pouco mais maduros, mais velhos. E, convenhamos, foi a decisão mais acertada, né? Mas os dois, nos animes, né? Ele, não tem nenhum episódio em que eles se beijam. No máximo, um beijinho na bochecha. Isso é engraçado. E tem episódio do Dragon Ball Super, que o Vegeta dá meio que uma perguntada assim pro Goku. Mas você nunca beijou na boca da sua esposa? Não. Aí o Goku fala, não. Aí o Vegeta fica assustado. É essa a relação. O Goku só foi conhecer o Goten quando o Goten tinha 7 anos de idade, porque o Goku estava morto. Mas o Goku se comunicava com a Terra, né? Daquele jeitinho fantástico do universo de Dragon Ball. Mas ele só foi conhecer a criança com ela quando ela tinha 7 anos. E ele tem uma relação muito mais de amizade, né? De amiguinhos com seus filhos. Enquanto que a Chichi, ela tem que ser mais um papel um pouco mais autoritário, né? Mais de mãe e pai ao mesmo tempo. Diferente do que é Vegeta e Bulma. Porque Vegeta e Bulma é algo que é um pouco mais legal, digamos, né? Porque o Vegeta, apesar de ser todo aquele cara carrancudo e de chamar todo mundo de verme, ele é um cara que é um pai coruja, né? Ele é um cara que gosta muito de cuidar da família. Ele, inclusive, quase perdeu um torneio de luta por aí, porque queria ficar perto da Bulma quando ela estava grávida. Então, ele é um pai bem mais presente. Apesar de tudo, ele tem essa competição com o Goku, né? Que ele se melhora em tudo do que ele. É bem interessante essa relação entre os dois. E o Vegeta revela no anime também que os Saiyajins, eles se atraem por mulheres com personalidade forte, como é o caso das duas, da Chichi e da Bulma. Elas não têm medo não de encarar os dois, mesmo sendo dois personagens que já ajudaram a salvar o mundo diversas vezes. Elas dão broncas neles, elas não se intimidam e estão o tempo todo ali tentando colocar eles na linha, né? São duas estruturas familiares aí diferentes entre si, né? Bem interessante isso. O que você acha, Lívio? O que dá pra gente aprender e o que dá pra gente descartar aí na relação entre essas duas famílias? Cara, o Goku, ele é o típico herói que, se você analisar, ele é extremamente decepcionante. Sim. Porque ele é infantil. Ele não é responsável, ele é completamente infantil. E a vida dele é centrada sempre em vencer um desafio, mas nunca em um desafio, digamos assim, comum. Uhum. Sei lá, cara, é muito estranho o personagem. Você vê que ele não tem muita lógica. Sim. Né? O cara tem uma esposa por ter uma esposa, né? Você vê essa questão mesmo dele nunca ter dado um beijo nela. Isso aí já mostra o relacionamento infantil que os dois têm. Que não é tão infantil assim porque os dois têm filhos, né? É. O que eu acho que o Toriyama só deve ter inventado pra dar continuidade na série. Porque convenhamos. senão nem isso os dois iriam ter. Isso é verdade. Você vê que, por exemplo, quando o Vegeta começa a ter um teretetê com a Bulma, isso é muito mais interessante no anime do que a relação do Goku com a Chichi. Sim, bem mais, né? Bem mais. Eu queria ver sempre o que ia acontecer, o que tava rolando entre os dois e tal. Uhum, atraía bem mais, né? É, e a relação do Goku com a Chichi, eu não sei se é uma questão, por exemplo, cultural, né? Mas você tem, assim, aquela mulher forte que, de certa forma, o marido nunca é presente, mas que, ao mesmo tempo, equilibra a casa inteira, que é o que a Titi faz, né? E, de certa forma, assim, pelo pouquinho que vem pra gente de cultura oriental, que a gente vê através de dorama, anime, mangá, a gente percebe que eles têm muito aquela cultura do marido sair pra trabalhar, muitas vezes nem voltar pra casa por excesso de trabalho, né? E a esposa fica ali cuidando do lar, educando as crianças, tal, tentando equilibrar o orçamento e tentar proporcionar um lar agradável pra quando o marido volta pra casa cansado. E parece que a Titi, ela faz mais ou menos isso. É, isso é verdade. Ela que tem que assumir paternalidade e a maternidade tudo ao mesmo tempo, que o Goku é um zero à esquerda, vamos falar a verdade, né? Pelo menos na estrutura familiar ali, ele é um zero à esquerda. Todos aqui, acredito, estamos aqui falando assim, respeitamos a história do Goku, mas o Goku precisa aprender muito com o Vegeta. Essa é a verdade. E me parece também isso, sabe? Quando a gente analisa um pouco como foi o desenvolvimento deste romance do Goku e a Chichi, me parece muito mais vamos colocar aqui um interesse romântico pro Goku, é isso. Sabe, parece mal desenvolvido em comparação com o Vegeta e a Bulma, porque é bem explicado, há uma mitologia por trás do porquê eles se atraem. A Bulma teve sonhos com o Vegeta antes deles se relacionarem. A Bulma namorava o Yamcha antes. Olha só, fato. Aí a cultura de Dragon Ball. Bulma namorava o Yamcha. E só que aí quando o Yamcha morreu, aí sim começou a desenvolver o relacionamento. E o Yamcha dá a entender que era um cara infiel com a Bulma. Dá a entender isso. Então é algo bem mais desenvolvido. Mostra como é que o que a Bulma pensava, o que, que ela passou nos relacionamentos e como é que se dá isso no futuro. Inclusive, o filho deles do futuro volta pro presente pra salvar todo mundo também. Então, a família deles tem muito mais relevância pro universo de Dragon Ball todo do que o Goku e a Chichi. A única coisa que tem maior relevância nessa família, assim, é mais questões individuais. né? Ou como, por exemplo, o Gohan. O Gohan sempre foi prometido como um guerreiro mais poderoso do que o Goku. Nunca foi, né? É uma decepção também, como o pai. Mas é o que é mais dito sobre os filhos, sabe? O Gohan vai ser mais forte. O Goten, ele é tão forte quanto o Trunks. E como você já viu o Trunks no futuro, então você sabe que logo o Gohan também é muito poderoso. Mas fica nisso, né? Fica nisso. Eu acho que tem várias lições aí também de como dirigimos as nossas famílias, principalmente para quem está começando uma, né? Qual a sua escolha? Você quer uma família com a do Goku ou com a do Vegeta, né? Cara, eu prefiro muito mais a família do Vegeta. Inclusive, eu me identifico muito mais com a Bulma, porque a Bulma é aquele modelo de mulher moderna e forte. Você vê que ela saiu cedo de casa, montou lá na moto e foi atrás das esferas do dragão, né? E sim. Ao longo do anime todo, ela, diferente da Titi, que é uma dona de casa, a Bulma, ela trabalha pra Corporação Cápsula, né? Sim. Então, ela é uma mulher mais ativa. Eu me identifico muito mais, não só com ela, mas também com o tipo de relacionamento deles. Com o Vegeta sendo um marido mais atencioso, perdendo o torneio pra poder ficar com a esposa, né? E um pai melhor, mais presente também. E não só porque ele é um pai vivo, né? Porque quando, mesmo o Goku sendo vivo, o tempo que ele passa com os filhos dele é treinando os filhos dele em artes marciais. Porque assim que ele tem uma oportunidade, ele vaza. Sim, é complicado mesmo. O é engraçado você ver também o relacionamento do Vegeta com a família, porque ele tem aquela cara de emburrado e você vê ele fazendo coisas tipo, comuns assim com a família. Ah, vamos no shopping, vamos aqui nesse almoço aqui. E ele com aquela cara de boado. É muito engraçado, mas apesar do jeito dele, ele tá lá. Isso é legal também. Mas, olha só, a relação do Vegeta e o Goku, essa questão de, também de competição entre esses dois, é totalmente diferente do que, por exemplo, Pink Cérebro. Olha só, o Liv, dá aí pra gente assim, um resuminho, puxando de memória, como é que é essa questão do Pink e o Cérebro? Porque a maioria aqui, talvez que esteja nos ouvindo, deve lembrar apenas daquela frase clássica, né? Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. Talvez isso seja um pouco que a maioria se lembra, né? Você lembra mais ou menos como é que era o desenho? Ou alguns episódios? Não, eu lembro sim. Esse desenho, o Pink e o Cérebro, eles eram dois personagens que estavam incluídos no universo dos Animaniacs, que era uma animação da Warner Brothers. E eles eram dois ratos de laboratório, o Pink extremamente burro e o Cérebro, como o próprio nome já diz, extremamente inteligente. Tudo isso devido às experiências que ocorriam com eles. E o objetivo do Cérebro era dominar o mundo. Então, todos os dias, ele bolava um plano mirabolante para dominar o mundo. Uma vez que os cientistas deram essa possibilidade para ele, né? Sim. Se você vê, ele é, né, nada mais do que um reflexo do que todo cientista é, né? Quer dominar o mundo, de alguma forma. E o Cérebro, ele tenta fazer isso todos os dias. Ele faz cálculos, ele inventa projetos, jeitos de sair da gaiola e depois ir e fazer alguma coisa grandiosa para que o mundo todo se curve diante dele. O que, na maioria das vezes, dá errado por coisas banais. E uma coisa que o Cérebro nunca leva em consideração: o quão idiota a humanidade é. A maioria dos planos do Cérebro, ela esbarra nisso. Como a humanidade é idiota. E isso gera fatores que ele não previu e que o Pink consegue lidar melhor que ele, porque o Pink é idiota igual os outros seres humanos. Isso é muito legal, né? E querendo ou não, é meio filosófico o negócio, né? Um cientista querendo quebrar a sua própria gaiola, o que o prende para mostrar o mundo o seu conhecimento, o quanto que ele é melhor e tudo mais. É meio filosófico até isso aí, se parar pra pensar, né? Mas é interessante que enquanto um acha que vai conseguir fazer tudo, o outro é um retrato de que coisas imprevisíveis podem acontecer. né? E é o que dá graça ao desenho também, né? Isso é muito legal. Mas e essa dependência entre os dois, né? O Pink depende do cérebro assim como o cérebro depende do Pink? Cara, eu acho que o Pink, ele depende mais do cérebro do que o cérebro depende do Pink. Na verdade, muitas vezes os planos do cérebro dão errado porque o Pink faz alguma coisa errada na parte dele do plano também. Não é só os seres humanos que são idiotas. A idiotice do Pink também atrapalha muito o cérebro. Se ele tivesse um assistente mais competente, ele conseguiria dominar o mundo. Mas ele não tem um assistente competente. Ele só tem o Pink, que mora junto com ele na gaiola. Uhum. Então, é o que temos pra hoje. Agora, eu acho que o Pink, ele não depende do cérebro. Assim, ele não depende do cérebro pra viver. Mas ele tem uma relação de dependência afetiva. Porque, como eu disse, é só os dois na gaiola, né? E o Pink, ele é mais emocional do que racional. E o cérebro é mais racional do que emocional. Então, o Pink, ele tem uma dependência maior do cérebro. Verdade, verdade. E esse tipo de relação, será que ela é comum? De uma pessoa que quer levar tudo pra frente e tudo mais, tá pensando em tudo, nas variáveis e tudo mais, seja pra qualquer coisa. Pode ser algo como um projeto, algo como, sei lá, um trabalho, qualquer coisa. E tem aquele que tenta ir na onda. E isso acontece muito. Eu acho que principalmente quando aquele amigão quer que só o nome dele esteja no trabalho. Eu acho que é um bom resumo. Vejo isso muito como um relacionamento marido e mulher. Quando você tem uma relação ímpar, assim, como que eu vou explicar? Quando as duas pessoas são muito diferentes, certo? Uhum. Eu coloquei uma relação marido-mulher, mas assim, uma relação romântica. Pode ser entre dois homens ou entre duas mulheres. Quando essas duas pessoas são muito diferentes, você pode criar uma relação como a do Pink e o cérebro. Principalmente se uma pessoa for mais racional e a outra mais emocional. Porque a pessoa mais racional, ela vai tender a fazer todas as coisas pensando no futuro, pensando nas consequências. A pessoa emocional, não. A pessoa que é mais emocional, ela vai direcionar tudo para a construção da relação entre os dois. Tudo pensando no amor, em como vai deixar a pessoa feliz e esse tipo de coisa. E muitas vezes, vamos supor, numa relação de um casal, o marido vai lá e pensa no futuro e faz uma poupança. A esposa vai lá, pensa em como o marido tá cansado, usa o dinheiro da poupança para comprar uma viagem de cruzeiro pros dois. E logo depois disso, vamos supor que acontece uma situação de carro quebrou, deu PT e precisa de um carro novo. Ah, vou usar o dinheiro da poupança. Ah, mas não tem dinheiro da poupança, porque eu comprei uma viagem de cruzeiro pra nós, né? Pra nosso aniversário de casamento. Então você vê assim que é uma coisa totalmente possível. A pessoa tem um pensamento lógico, tem objetivos que podem ser totalmente destruídos por uma pessoa com quem você tá ligado. Hoje em dia não é mais uma questão de você querendo ou não, né? Porque você sempre tem a opção de se separar. Mas você tem uma ligação que não é facilmente dissolvida, né? Um casamento não é facilmente dissolvido. E ali você pode ter uma pessoa emocional que sabota os seus planos, que não segue o mesmo tipo de pensamento que você e pode causar um problema ali na frente. Eu vejo essa relação de Pink cérebro mais por essa pegada, cara. Olha, isso é verdade, né? Eu vou até também em uma outra vertente de que às vezes nós mesmos assumimos esses dois personagens. Não tô falando de tipo dupla personalidade, não, nada tão grave. Mas é a questão de você tá tocando com um projeto, pode ser um projeto de vida, sei lá. Vou juntar tanto dinheiro pra comprar tal coisa. Um exemplo assim, bem mais simples. Só que você acaba se sabotando também. Você acaba sendo mais imprevisível do que você achava. E, ah, putz, eu tive que gastar com isso aqui. Tenho que fazer tal coisa, porque senão não vai dar. E às vezes você acaba se convencendo de algumas coisas também pra poder se auto-se sabotar e transformar aquilo numa verdade. Um exemplo, você tá guardando um dinheiro pra aquela viagem de fim de ano, né? Só que aí você vê em promoção aquele box que você estava procurando. Tá em promoção, beleza. Aí na sua cabeça você pensa, não, eu não vou ver esse box por outro preço. Esse vai ser o preço mais baixo que eu vou ver na vida, eu tenho que comprar agora. E você vai lá e acaba se sabotando, vai gastando aquele dinheiro que você estava guardando e acaba atrapalhando os seus planos. E aí, sendo que depois de, sei lá, um mês, dois meses, você vê aquele mesmo preço ainda ou até mais barato, sabe? Então você acabou se convencendo daquilo e se auto-sabotou, você acabou sendo um pique cérebro numa mesma caminhada, sabe? Acho que pode acontecer também. Temos que tomar cuidado aqui até conosco. Nós temos que desconfiar mais da gente do que até de outras pessoas, né? Sei lá. Cara... Ou tô sendo muito doido? Não, você não tá sendo muito doido, não. Eu acabei de lembrar de uma coisa. Existe, assim, dois grandes eventos durante o ano que sempre sabotam os planos de algumas pessoas. E esses eventos são conhecidos como Summer Sale do Steam e o Winter Sale do Steam. Pra quem não sabe, a Steam é uma plataforma de jogos e durante as férias de verão americanas, que é no meio do ano, e as férias de inverno, mais especificamente durante o mês de dezembro, que é o mês de Natal, né? O Steam faz promoções gigantes. Aquele jogo que você sempre quis e que tava 100 contos, hoje ele tá 15 reais. E aí, tipo assim, é um que tá 15, você vai comprar o de 15, aí você olha a sua lista de desejos e tem 10 jogos e cada um tá por 2, 3, R$1,99, R$5. E você fala, não, eu vou comprar, eu tenho que comprar tudo agora, porque senão... A hora que acabar a promoção, vai subir o preço. E aí, aquele dinheiro que você tava guardando pra comprar o seu ar-condicionado, vai todo pelo ralo. Aí você vai jogar no calor arrasador do verão, assim, pingando suor, sem ar-condicionado. Mas vai jogar feliz. Verdade. Oxe, que porra é essa aqui? Ciana, Marina, cadê vocês? O que que tá acontecendo aqui? Quem é esse povo aqui no Milenhados? Ah, é o Podosfera Unida. Outros relacionamentos que dá pra gente dar uma refletida aqui também, bem bacana, é de duas séries familiares aqui que arrancaram muitas risadas de todo mundo e também fizeram pensar aí não só como esses relacionamentos se dão, mas sim também com as críticas sociais que ocorrem dentro dela, né? Uma é Todo Mundo Odeia o Chris, a história do comediante Chris Rock, com o Latrell ali também e um monte de gente. Todo mundo ali tem um espaço para brilhar nessa série, é muito, muito legal. Onde o Chris, ele sempre leva a culpa por tudo, ele sempre acaba se ferrando. É. Mesmo você sabendo desde o começo que ele sempre vai se ferrar no final do episódio, é interessante saber como ele vai se ferrar, né? Toda a situação é muito engraçada, porque ele se aproveita de estereótipos muito fortes dentro da comunidade negra americana dos anos... começo dos anos 80. E o que ele faz? Ele se aproveita dos estereótipos de como os brancos veem os negros, né? Que é também uma pegada do stand-up americano, né? Geralmente os primeiros stand-ups de negros, eles costumavam destacar bem essa diferença entre o negro e o branco, uhum. Né? E o Todo Mundo Odeia o Chris, ele faz isso. E ele faz isso usando a família dele. Ele mostra como a vida de uma família de classe baixa, negra, é muito diferente das famílias brancas que a gente está acostumado a ver nos filmes. Só que ele faz tudo isso de uma forma muito cômica. Até mesmo a inserção de bandidos e de assassinos dentro da série é feita de uma forma cômica, né? Sim. A figura do Malvo, que era assassino, era ladrão e tal. A inserção dele ali é memorável. Todo mundo lembra, todo mundo sabe quem é o Malvo, né? Só que o cara, na verdade, era um péssimo elemento. Se você for pensar, vamos supor, no Malvo verdadeiro dessa história, era um cara que você nunca se aproximaria, nem mesmo gostaria de ter um papo, né? E eu acho que ele constrói muito bem... Ele constrói muito bem isso, ele usa muito bem o humor pra mostrar pra gente uma outra realidade. E a relação dele com a família é o ponto alto. Como ele, como filho mais velho, acaba sendo injustiçado. E é uma coisa que a gente vê nas famílias de baixa renda. Eu falo isso porque eu vejo o exemplo do meu pai. Meu pai é o filho mais velho de uma família com 6 filhos, né? Então é ele e mais 5 irmãos. E como filho mais velho, ele teve que sair para trabalhar muito cedo, ele é quem teve menos privilégios, ele é quem teve mais responsabilidade, não só de trazer dinheiro para casa, mas também sobre os outros irmãos. E essa responsabilidade é uma coisa que vai se perpetuando, né? Até quando a pessoa cresce. E não é, por exemplo, que porque você é o primeiro filho e é o mais responsável, que você é o mais amado. Por exemplo, você vê que o Drew tem um destaque muito maior dentro da família, né, do que o Chris. Ele é muito mais habilidoso, ele tem muito mais jeito com as meninas, ele é mais bonito e não sei o quê. Isso acontece dentro das famílias. Né? Muitas vezes não é o filho ideal, o melhor filho, aquele que ajuda, tal, que é o filho que é mais levado em conta. Né? Você tem também a figura da Tônia, que é a caçula, e não só por ser caçula, por ser a única menina. E nisso aí também tem exemplo na família do meu pai, porque de todos os irmãos só tem uma mulher. Então você vê como o pai trata diferente a única menina, como toda a família trata diferente a única menina da casa, como todo mundo é mais indulgente com ela, e como isso constrói um caráter mais, digamos assim, um caráter mais duvidoso na pessoa. Então assim, todo mundo odeia o Chris, é engraçado? É, mas ele é um espelho de muitas famílias. Verdade, é uma das coisas que eu mais gosto na série, é exatamente isso. E isso também está em outras séries que tem essa mesma temática, né, estrutura familiar, questão de etnias também, de classes sociais, mas tudo ali para ensinar alguma coisa, né, e neste inteirinho tem também essas pitadas aí, tem essas críticas também, que deixam a série cada vez melhor, né. Isso também tem em uma série aqui chamada Punk Levada da Breca, querida Liv? Tem, a Punk, apesar de ser uma série muito antiga, pouca gente viu, ela era uma série que ela abordava várias questões sociais. Por exemplo, a Punk era uma menina branca que foi abandonada pelos pais, né? Geralmente, quando a gente vê uma situação de abandono, a gente pensa numa criança pobre, mas talvez uma criança negra, né? Aqui a gente já tem o contrário. Punk é uma criança branca, bonitinha, que foi abandonada. E aí quem passa a criar ela é o Arthur. E o Arthur, ele é um solteiro de mais ou menos entre 40 e 50 anos, né? Então, um homem dessa idade, solteiro, já é, digamos assim, outro estigma social, né? Não é, você se espera que um homem mais velho, branco, dessa idade, tenha uma família, né? Ele é solteiro. E não porque ele é viúvo. Ele simplesmente é solteiro, ele não é viúvo. Uma das amigas da Punk no seriado é negra. A melhor amiga dela, a Kátia, é negra. E a Kátia, ela é criada pela avó. Então aí você já tem outro ponto social pra ser tocado, que é as famílias que não têm a presença masculina e onde os filhos não são criados pelos pais. Que, tipo assim, apesar de ser uma coisa extremamente comum, não é um assunto que costumava ser tocado nos anos 80 e começo dos anos 90, né? Não era tão comum famílias onde os filhos eram criados pelos avós. E quando eram, geralmente sempre tinha uma desculpa do porquê os pais tinham deixado os filhos ali, né? Era tudo assim, digamos, muito bem maquiado para a família parecer perfeita. E esse seriado da Punk é cheio disso, de coisas que as pessoas consideram imperfeitas, né? Formando uma comunidade de pessoas felizes, sabe? Pessoas diferentes, que não têm tudo, que são fora do padrão, mas que são felizes. E que são pessoas, ao contrário do que a sociedade pensa, né? Inclusive, uma das amigas da Punk, a personagem mais irritante do seriado, é a Margot. Ela é branca, loira, tá sempre bem vestida, e é super rica e super snob. E é sempre ela que se dá mal, claro, né? Porque, como o seriado mesmo disse, a Punk é a levada da breca. Então ela tá sempre aprontando alguma coisa, ela, a Kátia, um outro amigo deles lá e o cachorro que a Punk tem também. E depois o Arthur, né, que é o pai adotivo, tentar amenizar tudo. E sempre tem aqueles momentos emotivos também em que a Punk se pergunta por que que a minha mãe me abandonou. Uhum. Né? É uma série assim que era muito engraçada, porque era uma criança sendo uma criança, né, aprontando, se divertindo, mas que ao mesmo tempo tinha vários assuntos sensíveis sendo colocados. Que legal, que legal. Se você não conhecia, agora está conhecendo e tem que ir pro YouTube agora para ver alguns episódios, né? Porque sempre tem no YouTube algum episódio de alguma série antiga, sabe? E assim, pegando ainda mais um seriado brasileiro, eram as aventuras de Nino e seus amigos em Castelo Rá-Tim-Bum. Eu lembro muito vividamente um dia que eu fiquei com medo assistindo Castelo Rá-Tim-Bum, porque teve um episódio, porque assim, ó, antes de tudo, todos nós nos importávamos com todos os personagens ali, pelo menos os principais, gostávamos deles. E quando eles se davam mal, a gente ia junto nessas emoções. Eu lembro muito bem que teve um episódio que o Mal, com seu nome muito criativo, o Mal, ele levou lá pro esgoto lá, capturou todas as crianças lá. Eu lembro que ele foi capturando um por um, parecia um filme de terror. Eu fiquei com medo naquele episódio, eu fiquei com medo. Claro que no final as crianças se deram bem, mas no episódio quase inteiro era o Mal se dando bem. Então, que controvérsia, né? Mal se dando bem. Mas eu fiquei muito agoniado naquele episódio. E era uma série que conseguia fazer aquilo. Eu mexia com o imaginário, tinha elementos fantásticos ali, os bordões eram muito legais, ficavam sempre na ponta da língua. E a TV Cultura, né? TV Cultura teve muita coisa boa, e ainda tem. Outra série seriado também brasileiro que tinha lá era o Marcelinho no Mundo da Lua, algo assim. Eu lembro que ele pegava um gravador e ficava falando: Alô? Alô? O planeta Terra Shimei? O planeta Terra Shimei? O Mundo da Lua, você tinha o Lucas. Isso. Que tinha uma grande imaginação também. E ele gravava, ele usava, digamos assim, situações onde ele estava sendo contrariado no dia a dia. E ele começava a gravar uma história. Onde naquela situação, por exemplo, o dia que ele não queria tomar banho. Ele entrava no chuveiro, fingia que tomava banho e saía, todo mundo começou a pegar no pé dele pra ele tomar banho. Aí ele pegou o gravador e começou a gravar como se ele não precisasse mais tomar banho. Porque acabou a água na cidade de São Paulo, né? Tipo, Mundo da Lua prevendo o futuro, né? Acabou a água na cidade de São Paulo. E aí eles estavam num racionamento tão severo que ele não precisava mais tomar banho. Tava proibido de tomar banho, porque a água era só para beber, só para as necessidades mesmo, né? E só que aí, mesmo ele sendo uma criança, durante esse fluxo narrativo dele, ele vai percebendo as consequências do porquê não tomar banho era uma coisa ruim. E no final, quando ele desliga o gravador, ele fala: gente, eu quero tomar banho. Porque a imaginação dele foi tão longe que a situação ficou crítica demais e que ele precisava tomar um banho. E era sempre assim. Ele sempre começava com uma contrariedade dele e ele ia imaginando, até que a imaginação dele chegava num ponto que ele fazia uma reflexão do porquê que deveria ser da forma que os adultos queriam e por que não poderia ser da forma dele, né? Era uma série muito boa. Inclusive, era um relacionamento, uma família, assim, interessante. Era uma família onde o avô morava junto com a família, né? Tem um pai, uma mãe, uma irmã, uma empregada que também mora na casa, e o avô, que é o dono da casa, e ao mesmo tempo não é, porque o chefe da família agora é o filho dele, o filho mais velho, né? Então, é uma situação, assim, tipicamente brasileira. Uhum. É uma imagem de família de margarina brasileira, vista de uma forma infantil, né? É muito legal. Verdade. E apesar de você ter aquela família de margarina, você tem relações que não são de família de margarina. Por exemplo, o irmão dele, o Dudu, era um irresponsável. O pai brigava com o Dudu, o vô, né, no caso, que era o Gianfrancesco Guarnieri, eles brigavam, tanto o irmão, que era o Antônio Fagundes, que é o pai do Lucas ali, tanto ele... lembro dele. Quanto o Gianfrancesco brigavam com o Dudu, né, que é o tio do Lucas, né, porque ele era um irresponsável. Ele roubava o carro do pai, fumava escondido quando era criança... gastava todo o dinheiro e depois pedia emprestado pro irmão, sabe? O irmão era professor de história na escola, enquanto ele era um boa vida, que só saía gastando dinheiro. Então você tem ali um estremecimento na família, né? Uhum. Aí do lado da mãe do Lucas, ela tem várias irmãs também, né? E entre essas irmãs, você tem uma irmã que casou com um cara que é super rico. Então ela tem uma vida totalmente diferente da mãe do Lucas, que tem que trabalhar pra ajudar a sustentar a família. E com isso, os primos do Lucas também se vestem de uma forma totalmente diferente, né? Tem coisas que ele não tem, e aí isso aí também gera alguns episódios, né? Referente a eu gostaria de ser filho da minha tia, porque os filhos da minha tia têm isso, têm aquilo, têm aquilo outro, né? Até que a reflexão dele vai chegando num ponto de por que era bom ser filho da mãe dele e não ser filho da tia, sabe? Do lado do pai dele, além do tio Dudu, tem também a tia Roberta. E a tia Roberta é casada com um japonês. E era uma coisa diferente. Você introduzir na família, digamos assim, tipicamente paulistana... a cultura japonesa, né? Você tem ali, assim, uma miscigenação na família. Uhum. Era uma outra coisa interessante. E com isso você tinha primos que tinham uma cultura totalmente diferente. Inclusive tem um episódio que o Lucas se imagina no Japão, junto com o avô e os primos deles. Sabe? É toda uma coisa, assim, que trabalha a relação familiar e as relações de causa e consequência. Inclusive, nos episódios finais de Mundo da Lua, a mãe do Lucas tá grávida de novo. Então, ele também tem que trabalhar a aceitação de um novo irmão, de que ele não é mais o filho mais novo. De que agora as atenções vão também pra outra criança. Sim, e essa série, ela, o protagonista... era o Luciano Amaral. Luciano Amaral, todo mundo conhece. Porque ele foi o Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum. Inclusive, falando de relação de família, Castelo Rá-Tim-Bum também tinha uma dinâmica de família legal. Porque você tinha um tio e uma tia que cuidavam de uns sobrinhos. Um tio solteiro, uma tia solteira que cuidavam de um sobrinho. Só que nunca foi tocado o assunto de onde estavam os pais do Nino, né? Nunca foi falado. Cadê os pais do Nino? Ninguém nunca falou, né? Mas você sabe que o tio e a tia sempre cuidaram dele. Verdade. Olha só. Tá aí uma coisa que não é explorado. É verdade. Inclusive aquele episódio que o mal ficou mal, que é o episódio que você tinha medo. Tenho medo até hoje. Ele é uma consequência de uma desobediência do Nino. E muitos dos episódios, eles praticamente eram isso. O Nino tentando fazer feitiçaria, usando o livro do tio, que ele não deveria usar. Ou o livro da tia, que ele não deveria usar. E fazendo besteira. Uhum. O porquê é tão importante ouvir os adultos, mesmo que eles não sejam seus pais, né? Você tem uma relação aí que envolve isso. Verdade, verdade. E uma coisa que talvez nem todo mundo lembre é que toda essa família do Nino ali, todo mundo é bruxo, né? Todo mundo tem lá seus trocentos anos de idade. É engraçado isso, né? Tem toda uma questão sobrenatural ali, né? Todo mundo acha que é só a questão da tia dele, né? A tia Morgana, que sempre quando iam pra lá, ela tava lá fazendo alguma coisa diferente e tal. E de vez em quando se importava com a cobra que fala. Que simbólico, né? A cobra que fala que tá numa árvore. sempre, né? Mas é uma série que sempre teve muito repertório também, né? Se não me não lembro quanto tempo tinha de duração cada episódio, deixa eu ver. 30 minutos. E iam pra biblioteca do gato falante. E... isso. Aí tinha um rato que dançava, aí tinha as músicas lá de lavar a mão, aí depois eles iam lá pro quarto da Morgana, iam pra biblioteca de novo, iam pro salão, iam pro quarto do Nino. É, era uma loucura, né? É, era assim, era todo um mundo que, além de mágico, era engenhoso. Porque o tio Vitor, ele não era só bruxo, o tio Vitor era inventor. E o Nino também queria ser inventor, né? Então todos ali eram bruxos? Eram. Mas também eram pessoas inteligentes. E isso aí dava, digamos assim... os primeiros DIY das crianças foram vendo o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Os primeiros faça você mesmo, aproveitando sucata para fazer brinquedos, né? Aquele lado inventivo, assim, vai surgindo disso. E por isso que o castelo era uma coisa muito legal, onde as crianças, Pedro, a Biba e o Zeca, sempre iam. Porque não só tinha mágica, personagens mágicos, mas também tinham as invenções, tinham coisas diferentes e inusitadas em todo lugar do castelo. Uhum. Por causa de todas essas coisas, o Castelo Rá-Tim-Bum talvez foi a série que eu mais fiquei grudado na TV assistindo, sabe? Sabe o que a galera faz hoje com Netflix, entendeu? Fazem hoje com La Casa do Papel, com Stranger Things, entendeu? Era eu com o Castelo Rá-Tim-Bum. E a maior parte dos meus amigos e amigas assistiam. É muito legal, depois a gente ficar conversando sobre. E esse lado inventivo que você citou foi uma das coisas que mais me tocou naqueles tempos. Eu ficava mais tempo tentando inventar algum brinquedo por causa daquela série. Oxe! Que porra é essa aqui? Ciana, Marina, cadê vocês? O que que tá acontecendo aqui? Quem é esse povo aqui no Mileniados? Ah, é o Podosfera Unida. Outra vertente aí, outra coisa também que nos distraiu bastante e que, querendo ou não, influenciou os nossos relacionamentos foram as novelas, né? Principalmente o principal expoente das novelas, que foi e ainda é a TV Globo, né? Diversas novelas, né? Só pra citar aqui, tem, por exemplo, 4x4, tem Mulheres de Areia, Laços de Família, Rei do Gado, Por Amor, e, sei lá, Celebridade e por aí vai, né? Se você pudesse resumir um pouco sobre a participação das novelas em seus relacionamentos, Livre, com o que você acha que dá pra pontuar? Ou você acha que não teve tanta influência assim? Novela é uma coisa que nunca influenciou os meus relacionamentos. Mas sempre influenciou, muitas vezes, o meu modo de falar, moda, algum bordão sempre aparece junto com a novela, né? Mas nunca em relação a relacionamento. Porque as novelas, elas sempre trazem relacionamentos que nem sempre se aproximam da realidade. Por exemplo, 4x4. Você tem quatro mulheres que se juntam. Aí, cada uma delas vai e tenta sabotar o interesse amoroso da outra. Por quê? Porque elas querem vingança dos maridos, namorados e etc., né? Mulheres de Areia, você tem a gêmea boa e a gêmea má, né? Digamos assim, clichê de ficção, né? Gêmea boa e gêmea má lutando pelo príncipe encantado, entre aspas. Laços de Família, você tem uma mulher mais velha namorando com um homem mais novo. Aí sim você tem um aproximamento da realidade. Mas ao mesmo tempo, essa mulher mais velha deixa esse homem mais novo porque a filha tá interessada nele. Então a mãe deixa o interesse romântico pra filha que está apaixonada, sabe? Já é uma coisa assim, meio, sei, sabe? Aí você tem Rei do Gado, você tem aquele clássico Romeu e Julieta, assim, de Capuleto e Montecchio. Duas famílias que brigam. Aqui você tem Mezenga e Berdinazzi. Duas famílias que brigam entre si, sempre brigaram. E que agora tem uma geração de filhos que estão apaixonados, né? Como lidar com esse conflito de filhos, de famílias inimigas que estão apaixonados? No caso aqui, tudo se resolve muito muito, muito simples, porque, afinal de contas, o cara é o rei do gado, ele tá cheio da grana, né? Cheio de dinheiro, né? Tudo bem. E outras situações, em outras novelas, por exemplo, a novela Por Amor, que assim como Laços de Famílias também é do Manuel Carlos, você tem a situação de uma mãe e de uma filha que ficam grávidas ao mesmo tempo, o filho da filha morre, o da mãe sobrevive, a mãe dá o filho pra filha, isso fica meio bagunçado, né? Mas a mãe deu o filho dela pra filha criar, porque na visão dela, ela já tinha criado uma filha e a filha não precisava passar pela dor de ter perdido uma criança. E aí ela faz essa troca que dá muito furdunço na novela mais pra frente, né? Que é uma coisa que, tipo assim, pode ter acontecido, pode, mas é uma coisa comum, sabe? É uma coisa mais fora da realidade. Por isso que as novelas, elas não me influenciaram tanto. Por exemplo, 4x4 tinha a Letícia Spiller fazendo o papel da Babalu, que foi um personagem que ficou muito conhecido na época, porque usava umas blusinhas com o ombrinho de fora, cheia de babado, shortinho curto, falava de um jeito diferente, usava uns tamancos altos e tal. Isso aí criou uma moda. Uhum. Uma moda em estilo de roupa e tal, mas não necessariamente criou um padrão de relacionamento que ela tinha com o, se eu não me engano, Marcelo Faria na novela, né? Que era um relacionamento de tipo de briga e volta, briga e volta, briga e volta, sabe? De o cara é safado, mas é, eu continuo dando pra ele porque ele é muito gostoso. Que era mais ou menos isso. Que situação. Eu também passei pela mesma coisa. Foi difícil linkar estas coisas desta maneira, mas uma coisa que aconteceu muito é quando, principalmente ali na pré-adolescência, a galera queria começar a se relacionar, né? Queria começar a namorar e tudo mais. E eu lembro muito bem que sempre alguém citava alguma novela, né? E falava, ah, eu quero beijar que nem que esse personagem da novela. Era uma coisa de louco, né? Desse jeito. Mas até hoje, a novela tem a sua influência, né? E ela, através daquelas histórias, um grupo de pessoas está transmitindo as suas ideias e está influenciando a sociedade. Vale a reflexão sobre o que está acontecendo hoje e o que aconteceu já há tempos atrás, né? Oxe, que porra é essa aqui? Ciana, Marina, cadê vocês? O que está acontecendo aqui? Quem é esse povo aqui no Mileniados? Ah, o Podosfera Unida. Também outras coisas que tem alguns relacionamentos muito legais e que são inspiradores é na literatura, né? Seja essa literatura mais gráfica, ou seja, nos quadrinhos, ou ela de um jeito um pouco mais clássico, né? Para citar um dos clássicos que eu gosto demais, é o do Frodo e o do Sam, em Senhor dos Anéis, né? Tá aí uma amizade que deveria ser lição para todo mundo, né? Temos que ter amigos como o Sam. O Sam é o herói da Terra-média, pouco valorizado, entendeu? Tô brincando porque o Frodo também tem o seu papel, que é muito, muito importante. Mas são dois personagens que trouxeram luz de volta a todo aquele mundo cheio de escuridão. E é uma amizade muito legal. Eu fico às vezes chateado e às vezes fico meio bronqueado quando as pessoas levam para um lado mais querendo sacanear essa amizade, querendo levar para um lado um pouco mais homoafetivo. Não tô falando que não tivesse algo de errado em eles serem gays, por exemplo, não. Mas é chato quando toda a intenção do autor não foi essa, e o que é retratado nos livros e nos filmes não é isso, né? Só que por causa de alguns preconceitos e algumas ideias desse estilo, acabam desvalorizando todas essas virtudes que tem nessa relação, e sendo que é muito inspirador, né? É, infelizmente, muita gente não sabe separar amor de sexo, né? E o que existe entre as pessoas não precisa ser só amizade. Pode existir amor sem haver sexo, né? E não quer dizer que porque você ama uma pessoa que você quer necessariamente dormir com ela ou viver com ela, né? O sentimento de amor, ele é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. E o que rola entre o Frodo e o Sam é amor. Mas não é um amor romântico, né? É um amor entre amigos. É aquela coisa assim de você ter um amigo que é mais do que o seu irmão, né? E você vê o quanto toda a jornada uniu ainda mais essa amizade. Sim, principalmente nos livros, é algo muito, muito legal. Toca, assim. E tem uma das melhores cenas, pra mim, do mundo da cultura pop, que é quando eles estão chegando finalmente no destino deles, e o Frodo não tá aguentando o fardo que ele tá carregando ali no anel, no anel do poder, que tava pesando demais pra ele, e aí o Sam fala assim, eu não posso carregar o anel, eu posso te carregar, e aí ele vai lá e coloca o Frodo nas costas e vai carregando até lá o vulcão, né, o vulcão lá de Mordor. É muito legal isso. As pessoas deveriam olhar com mais carinho pra isso. E outra relação também clássica na literatura é do Sherlock Holmes e do Dr. John Watson, né? É tão representado por aí na cultura pop, em várias séries, em vários filmes. Mas, assim, Liv, seríamos justos falar que é algo parecido com Pink Cérebro? Ou é muito mais que isso? Cara, é muito mais que isso. É totalmente diferente de Pink Cérebro. Porque é que nem eu te falei, assim, o Pink, ele tem uma dependência afetiva do cérebro. E aqui, entre o Holmes e o Watson, você tem o Holmes, que é, digamos assim, o lado racional, ele tem uma dependência do Watson, porque ele é tão racional que a interação dele com a sociedade, com o mundo, já não é tão normal, né? E fora aqueles problemas dele com drogas, né? A gente sabe que existe, né? Não é só de seriado atual. Você sabe que o Holmes, ele depende do Watson para muitas coisas que ele não pode fazer, né? E o Watson, por exemplo, não depende do Holmes para nada, mas é uma pessoa que o Watson gosta. Entra aquela amizade, né? Aquele amigo que é mais do que um irmão. O Watson cuida do Holmes. E ao mesmo tempo, o Holmes proporciona pro Watson aquela aventura que ele já não tem mais. Porque ele já não é mais um soldado, né? Sim, e o Watson, além de tudo isso, ele tem muita curiosidade também. Ele se importa também com o Holmes para sempre estar descobrindo sobre o que o Holmes anda fazendo. E ao mesmo tempo, quando ele vê que o Holmes está saindo em alguma coisa muito perigosa, ele faz de tudo para ir junto. E acho que a obra completa, talvez, do Arthur Conan Doyle, sobre o Sherlock Holmes. E eu acho que a série da BBC com Benedict Cumberbatch e com Martin Freeman é a série mais fiel aos livros. Eles dão uma repaginada, eles dão uma modernizada para se encaixar no mundo de hoje, ok. Mas é algo mais fiel ao que acontece nos livros. Então o que você vê ali de construção de personagem é aquilo nos livros. E é muito, muito legal. Sherlock Holmes é um dos personagens que eu mais gosto na literatura, são histórias que eu mais gosto, e a relação deles é exatamente isso, é muito mais do que Pink Cérebro, é muito mais que isso, né? Um que é super inteligente, outro que é meio só querendo acompanhar. Não, os dois têm igual importância, apesar de, claro, sabermos que o Holmes é um gênio, né? Então, galera, essa aqui foi algumas análises nossas sobre tudo isso aqui que passou do milênio passado pra cá e nos influenciando bastante. E mesmo se você for muito novo, também te influencia, hein? Toma cuidado. Pense direito aí. Tá muito vivo no nosso cotidiano todas essas coisas. E tem muito mais que a gente só vai comentar por questão de tempo, viu? Porque senão a gente passaria aqui umas 2-3 horas comentando sobre tudo isso aqui, viu? E eu queria estar brincando, mas não é. Literalmente, né? Tem muita coisa. Mas para você continuar ouvindo o Mileniados, porque a galera daqui faz um excelente trabalho, você pode mandar um e-mail para mandar aquelas críticas, mandar aquelas sugestões, bater um papo com a galera no contato@mileniados.com.br, no Twitter, @mileniados, no Facebook, facebook.com/mileniados, no Instagram, @mileniados, e também tem um canal do YouTube que está aí na descrição. E se você gosta desse projeto, você pode apadrinhar no Padrim, é padrim.com.br/mileniados, e no PicPay, no @mileniados. É, ajuda muito isso, viu? Como podcasters, a gente pode dizer isso com propriedade. Bom, eu sou do podcast CaputinoCast. Lá a gente faz uma análise semanal sobre a cultura pop, cultura nerd, com um grande foco em cultura em geral e um grande foco na literatura. Então, temos inclusive alguns quadros como 24 Frames, onde analisamos vertentes do cinema de um jeito um pouco mais técnico, mas trazendo de um jeito didático. Temos o Nerd Rock Café, que é uma playlist mais nerd dessa podosfera, entre 8 e 10 músicas, baseadas em algum tema da cultura pop, como por exemplo, Viagens no Tempo, animações da Disney, e por aí vai. E também temos o nosso Expresso do Dia, onde analisamos um livro, um mangá, ou um quadrinho ocidental, de um jeito mais profundo. Além do nosso Caputino Cast, sai toda quinta-feira, com temas como, por exemplo, causas de ônibus, com, sei lá, sobre o Dia da Comunicação. Recentemente fizemos sobre crise nas bancas de jornal, olha só. Muita coisa diferente aí pra gente conversar. Chegue lá também, estamos no site bookstimebrasil.com.br. Repaginado, bem bacana, bem legal. E, Livecat, aonde as pessoas podem te encontrar, qual podcast você pertence e por aí vai. Bom, pessoal, hoje eu tô aqui representando o Dimensão 9, que é um podcast de notícias da Combo Conteúdo. Então, se vocês gostam de ouvir notícias variadas, com um ponto de vista bem humorado e ficar atualizado aí, você pode ouvir toda semana o Dimensão Nova. Ele tá no www.comboconteudo.com. Dentro do Combo Conteúdo, você vai encontrar também vários outros podcasts, como, por exemplo, o DN Premieres, que eu costumo participar às vezes, e que fala sobre os lançamentos de filmes da semana. Ele sai toda semana e fala um pouquinho de todos os lançamentos, de todos os filmes que estão sendo lançados naquela semana no Brasil. Tem também o Pós-Créditos, que eu costumo participar, que é um podcast que comenta sobre filmes com spoilers livres. Nós começamos do começo ao fim do filme, comentando o filme tintim por tintim. E também faço parte de um outro podcast, o OmegaCast. O OmegaCast vocês podem encontrar na Combo Conteúdo também, ou no site omegastation.com.br. O OmegaCast é um cast de variedades nerds, né? Falamos de cultura pop de uma forma sempre descontraída e baseadas nas nossas experiências pessoais com cultura nerd. E dentro desse podcast também tem um podcast playlist, que é o No Hype do Ômega. Se você curte música, talvez você curta também o No Hype do Ômega. E também faço a edição e a parte gráfica do canal no YouTube Dimensão Interativa. É um canal sobre videogames para quem leva videogame a sério. Toda segunda-feira, um vídeo diferente com uma review ou alguma notícia, comentário a respeito da indústria dos videogames. Só. Que legal. Que legal. É só, né? Só tudo isso. Só. Olha, eu vou caçar, viu? Eu vou ouvir, porque eu gostei. Gostei do projeto, eu vou procurar. E faça isso também, viu, ouvinte? Faça isso também, vá lá na Dimensão, vá também no Caputino, tomar um cafezinho com a gente. E que esse é o projeto da Podosfera Unida. Vamos conhecer novos podcasts, conhecer novos conteúdos. E assim, vamos enriquecendo, né? Vamos enriquecendo com isso. Bom, vamos ficando por aqui, então. E, sei lá, passe um bom milênio, se você conseguir viver tanto tempo. É isso aí, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Ouçam Mileniados, ouçam CaputinoCast, ouçam Dimensão Nova, ouçam OmegaCast, vejam o Dimensão Interativa. A internet tá aí pra gente se divertir. Tchau, tchau. Achou que não ia ter mileniados hoje? Achou errado, otário. A gente veio retomar o nosso podcast. Estou eu aqui, eu, a Mari Ribeiro, com... A Ciana não vai falar, então eu vou. Sou eu, porra, voodoo reverso. Bota ordem nessa porra dessa casa aqui, rapaz. Tão achando que isso aqui é bagunça, é? E com a Ciana Lima, mais uma vez aqui. Então, você que não entendeu nada, pelo menos ao longo do episódio, a galera explicou, mas a gente explica de novo. O que aconteceu? Que hoje, domingo, se você está ouvindo esse podcast no dia do lançamento, domingo, dia 21 de outubro, é o Dia Nacional do Podcast, certo? Parabéns pra nós! que como podcasters, né, a gente começou a participar da iniciativa Podosfera Unida. E o que é a iniciativa Podosfera Unida, vocês podem estar pensando? Então a gente vai explicar o que, que é. Tudo bem que a gente vai explicar depois de ter passado todo o episódio, mas ainda assim a gente tá explicando. Então, o que, que é isso? É tipo um Vingadores do Inferno. Juntar heróis de vários lugares pra montar e fazer um grupo que só faz bagunça. É só isso que é. Isso, isso. Leniado participou, cadastrou, né? Eu cadastrei como host e o podcast, que a host acaba levando o podcast de uma vez. E a Ciana e o Voodoo fizeram o cadastro como participantes. Um belo dia, teve um sorteio, certo, Ciana? Sim, teve um sorteio para ver onde cada participante, cada host iria fazer o podcast, fazer a bagunça no outro podcast. Isso. E aí, o pessoal lá da organização, eles fizeram a transmissão do sorteio ao vivo pelo YouTube, depois disponibilizaram as planilhas, e aí a gente começou a encaixar, a verificar onde cada um estava alocado. Isso, isso. E aí, eu acabei indo lá rostear a galera do Hall, o que foi muito bom, porque eu fui lá esses dias também num episódio sobre vergonha, e tá muito bom, tá muito engraçado, eu recomendo que vocês vão lá ver. Eu tava lá junto com o Dante do Aracnofan e com o Yuri, o MongeCast. E o Budu foi pra onde? Eu fui parar no Ergo Formato, Marina. É um podcast produzido pelo Jim, muito legal a proposta dele, é um podcast com bastante música, onde ele faz sempre um texto relacionado a várias músicas, onde ele comenta essas músicas, a letra das músicas, o significado, muito bacana. E eu participei desse podcast junto com o Jim, do Boilermaker. Uhum. Então, assim, foi um projeto muito legal, bastante diferente do formato que nós trabalhamos aqui no Mileniados. Gostei bastante da experiência e foi muito bom conhecer o pessoal de outros podcasts, né? Ver como eles trabalham e interagir com a galera. E você, Cí? Eu fui para lá no Doublecast, galera. Doublecast é um podcast bem humorado, né? O pessoal lá, o Danilo de Almeida e o Léo no set, eles falam sobre rock and roll, heavy metal, cultura pop. E junto comigo no Doublecast gravou o Maurício lá do Aracnofan também, que é o podcast que eles falam sobre Homem-Aranha e todo o universo aracnídeo. E teve também a participação do Guilherme Billy. Ele foi o nosso host. Ele tem um podcast que é o Exploronarium, que é um podcast simples, né? Que a ideia dele é espalhar o que vem na cabeça dele, é isso aí. Ele conta coisas sobre o que ele pensa. É bem interessante também. Foi legal gravar com os meninos. Primeiro foi um desafio porque eu não conhecia ninguém. E pra quem me conhece sabe que eu sou extremamente tímida ou extrovertímida. Cassiana é travadona. E a experiência foi legal. Eu consegui me soltar bastante, divertir com os meninos. A gente deu boas risadas. E acho que o episódio lá ficou legal. A bagunça foi organizada. Então, a gente vai linkar na publicação onde eu, Mari Ribeiro, onde o Vudu Reverso e onde a Ciana Lima foram parar nessa bagunça da Podosfera Unida. E se vocês quiserem, vocês, eu sei que vocês adoram a gente, vocês gostam de ouvir a nossa voz, o Oxi do John e a voz acanhada da Ciana, vocês vão atrás da gente, onde a gente foi, caiu, vão ouvir a galera lá e gostar também do pessoal que tá junto com a gente, gostar às vezes do formato do podcast. E aí a ideia é justamente essa, tentar promover o podcast cada vez mais, é isso, né? Exatamente. E além disso, no post a gente vai deixar as descrições e os podcasts, os feeds da galera que tomou conta do Mileniados, que foi o Kaique, lá do Cappuccino Cast, e da Livecat, lá do Dimensão Nova. É isso, gente? Isso. Isso. Eu queria agradecer imensamente a todo mundo, que o Mileniados 17, Quem é Chico, foi maravilhoso, todo mundo gostou tanto quanto a gente de fazer. A gente teve feedbacks muito positivos falando que a gente abordou um tema muito importante, um tabu realmente, de forma engraçada e muito explicativa, né, didática. E foi maravilhoso. E temas, sugestões, por favor, vocês mandam mensagens pra gente, falem pra gente o que mais vocês querem que a gente discuta, que estamos aqui. É isso? É isso. O episódio, ele É, ficou bem engraçado. A gente quebrou barreiras, superamos as expectativas nossas, né? E foi um sucesso. Eu tô muito feliz com esse episódio e a cada episódio a gente vai tomando o lugar do Mileniados de novo, né? Então isso tá legal, o reconhecimento tá chegando. Todo feedback muito bem-vindo. Vamos lá, galera. Deixa os podcasters emocionados, suando pelos olhos. Isso. Declare amor ao seu podcast, por favor. E galera, se vocês querem ouvir o Mileniados e não sabe como funciona o agregador de podcast, escuta a gente no Spotify, porra! Estamos no Spotify, caralho! Pode procurar lá Mileniados, pode procurar lá o Marinadas, que a gente tá lá agora. Vamos dominar aquela porra. Exatamente. Eu não poderia dizer de forma mais carinhosa, como meu querido amigo acabou de falar. Estamos agora no Spotify. Se você quer indicar o Mileniados, quer falar sobre a palavra do podcast, porque é muito importante disseminar a palavra do podcast, você quer falar pela sua tia, pra sua mãe, aquela pessoa que às vezes não sabe como baixar um agregador de podcast, ou mesmo é muito trabalhoso entrar no site do Mileniados, é muito fácil. Agora é só pegar no Spotify, jogar lá Mileniados ou jogar lá Marinadas e todos os nossos episódios estão lá listadinhos, bonitinhos, é só dar play e ouvir a gente ser feliz, certo? Certo. Agora, se você for um ouvinte raiz, você pode continuar acessando mileniados.com.br e acompanhando os episódios pelo seu agregador favorito, sem problemas também. Exatamente. Mais alguma coisa, Vudu? Tem, claro, não vamos esquecer, pessoal, de ajudar o padrinho do Mileniados. Marina, onde é que está o nosso padrinho? Nosso padrinho está em www.padrim.com.br/mileniados. Tem lá como você ajudar mensalmente. E se você quiser assinar nosso planozinho básico, baratinho, gente, bem pouco, não é nada, você consegue entrar no nosso grupo oficial e secreto, Topperson secreto do WhatsApp. Vai estar todo mundo que já um dia gravou um Mileniados e nossos queridos padrinhos também. Beijo pra vocês que apoiam a gente e acreditam na gente. Mas se você não tem o padrinho, não sabe o que é padrinho, não tem ideia, você tem outro lugar que você pode apoiar. Você sabe onde é, Ciana? Sim. A outra forma de apoiar o Mileniados é pelo PicPay. É só você entrar lá no PicPay e digitar @mileniados que você vai nos encontrar e poderá ajudar esse seu favorito podcast. Isso. Só achar @mileniados no PicPay. E, John, você sabe o que é o PicPay? Que às vezes a pessoa não sabe o que é o PicPay. O PicPay é um aplicativo, é um site, um sistema que funciona como se fosse uma carteira virtual. Você coloca dinheiro lá, você recebe dinheiro dos seus amigos, você manda dinheiro para os seus amigos, você pode pagar contas, pagar boletos, recarga no celular, pagar em loja virtual da Chrome, no Steam. É como se fosse um lugar para centralizar o seu dinheiro e você não precisar ficar levando a carteira por aí. Você só leva o celular e só com o celular você paga as coisas. Exatamente. Você vai falar assim, ai, mas eu não gosto dessas coisas, prefiro manter meu coisa. Tem lugar, estabelecimento que ainda não aceita e tal. Máquinas da Cielo agora aceitam o PicPay, então tá de boaça, gente. Ó, tá sensacional, dá pra pagar tudo. PicPay, inclusive, paga nós. Ou esses dias eu queria comprar uns livros, eu ganhei 40% de cashback no PicPay, que sempre tem essas coisas. Ah, o PicPay ainda tem essa vantagem. Você ainda ganha. Se você, eles têm diversas promoções onde você ganha cashback, ou seja, você paga um boleto, por exemplo, e ganha 20%, 30%. Ou mais até, dependendo da promoção, de dinheiro de volta para poder gastar com outras coisas. Olha só, sensacional. Então, colaborem com o padrinho do Mileniados para que a gente possa pagar servidor, pagar nossos editores, né? Para poder pagar a minha Ferrari, quem sabe um dia pagar meu rim artificial. Pagar meu boleto. Eu vou comprar um engradado. Eu quero comprar um engradado de rim. Então, colabora aí, meu filho. Nossa, gente. Eu vou apelar. Paga eu. Eu quero comprar um rim pra eu mijar, porra. É, e acho que dessa forma a gente pode encerrar por aqui, né? Exatamente. Vamos parar por aqui, então a gente começa a chorar. Siga a gente nas redes sociais, @mileniados, no Instagram, no Facebook, no Twitter. eu, a Mari Ribeiro, no Instagram, no Facebook e no Twitter, né? Também tem Twitter, Mileniados. Siga também Ciana G. Lima nas redes sociais todas, é isso? Isso, exatamente. E arroba Voodoo Reverso no Twitter e acho que no Instagram não é isso. Em todos os lugares, pode procurar em todos os lugares o Voodoo Reverso se não tiver, porque eu não tô lá e principalmente não me sigam na vida real. Não quero ninguém me seguindo na esquina. Ah, beleza. Então é isso. É isso, tchau, tchau. Tchau, galera. Beijo.